a tu destino, porém mantendo ainda no meu país. Barra. Trip 5490, autorizado no 93, chame para o táxi. Autorizado no 93, chame para o táxi, 5490. Tá estimando pouso aos... Vai confirmar e vai passar para a senhora. Entendi. Fênix 04, está estimando aos 1650. 1650, grata. 2230, passa ali. Confirma a última aeronave que chamou o Solo Salvador? Chamou agora, foi o passarelo 2230. 2230, mantém a escuta número 2 para a cópia. Aí, já. Salvador, UTAN 3605, ciências condições, quando possível, autorização Congonhas, 360, pronto para cópia. 3605 é o número 3 para cópia, aguarde. Ciente. Azul 4089, pronto copy. Pronto copy, Azul 4089. 4089, autorizado Salvador Vitória, avião para o Whisky 50, posição Wilde, gestante conforme rota, nível 360 autorizado, saída da EU Lida, após Lida Wilde, decola da 10 curva à direita, aciona o código 5145, controle no 208. Azul 4089, autorizado nível 360 para Vitória, decola a pista 10, curva à direita, perfil do cidade saída da El, até Leda, após direto eu, 57 pelo 50. Transponda 5145 e controle 120 decimal 8, azul 4089. Protegimento correto, chame pronto no portão 03 do Batman. Chama pronto. Passaria do 2230, ponto cópia. Passaria do 2230, autorizado Salvador, Vitória da Conquista. Rota direta após Salvador, posição Elefa após Vitória da Conquista. Nível autorizado é o 200, realiza o perfil da saída Arbor após voa Elefa. Decola da 10 com curva direita, aciona o código 5114 e o controle em 120, decimal 8. 5114 para o Passaredo 2230. Maravilha, autorizado 200 direto para a Vitória da Conquista. Vai na árvore, após direto elétrico, após elétrico, 1114, transporte 208, para 208. Protegimento correto, chama pronto, na área remota do pátio. Trabalhando. Tá 3605, pronto, cobre. 3605, pronto. 3605, autorizado Salvador Congonhas, via Upper Zulu 190, correção, via Upper Zulu 16, após... Belo Horizonte, após DCT Trive, restante conforme rota do plano. O nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída da EL, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu, India Delta Eco. Decolada 10 com curva direita, aciona o código 5134 e o controle 120 decimal 8. Ok, tá 3605, autorizado para Congonhas, nível 360. Vai decolar da pista 10, a saída é Leda, depois voa Bridge, da El, Leda e Bridge. E depois de Bridge intercepta a Upper Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, depois direto Trive, depois direto a chegada em Congonhas. 5134 é o código transponder e 120.8 é o controle, então 3605. Apolo 34 no 208, cotejamento correto, chama pronto no portão 05 do Platinum, 3605. Sim, Apolo 34. É o 35490, pronto para o táxi, temos 49 a bordo, 420 autonomia e alterna Salvador. Confirmando 49 a bordo, 4:20 Salvador, táxi aprovado até o ponto de espera da pistola 020 alfa. No ponto de espera torre 198 desse momento, de ajuste no 017. Positivo, a torre de táxi até o ponto de espera da pistola 0, táxi amarelo da torre 18, ajustou 0950. Pouso, pistola 0, vento 80 graus, 0 macho. Liga o pouso, gol 1924. Esse senhor está localizando 171. Gente, pra estar em condições de usar os 1.500 pés, apenas para informação, o senhor deve chamar o controle antes de ingressar na CTR. Se você quiser, a corredora se reporta na rotatória ou visual com campo. Alicerra, quando possível, seu estimado de pouso. Lima, foram 7... 0, 5490, pronto. 5490, Lima, tem visto na 0. Autorizado, Daniel, mantém o 0, 5490. Volo 924, no solo 58, livre pista pela direita, chame solo, no 219. Ó, livraram 219, aí, ó. O QNH é Salvador, 1097. Estimado do Tati Alicerra, 1705. 1705, grata. Grato, táxi, via Alfa e reporte antes da Juliette. Autorizado via Alfa, reportará antes da Juliette, igual 924. Na 3566, boa tarde, acione identificação autorizada à chegada Mário, desceu nível 050. Mário 050. Colagem da 10 para o 35490. Delta Romeo, controle. Índia Delta Romeo na escuta, parceiro. Índia Delta Romeo está a 20 milhas de Salvador, mantém-se em condições visuais, está presente frequência livre e ao ingressar na terminal Aracaju, tente contato em 120 decimal 3. Na terminal Caju, 120 decimal 3, 104, frequência livre a partir do momento. Decolada 00, chame o controle no 20 decimal 8. 208-352-5490. 2230, aguarde um instante. Temos um Boeing da Gol que vai parquear no gate 10. Em 2 minutos será autorizado. Ok, vai aguardar então, 2230, obrigado. O Gol no 924, ingresso no pátio principal. O gate é 1-0. Empate principal, gate 1-0, gol 9-4. Controle Salvador, trip 5-2-5-4-9-0. Trip 5-4-9-0, contato radar, suba 2-0-0, sai da bomba. saída Momo, confirme para o 977. Confirme. Autorizado nível 1970, confirme. O senhor está solicitando 170? Afirmativo, 5219. 5490. Passando do centro para 170 como final. Afirmativo, está autorizado para 1970, então 5490. Agora 600, LS, X-Way, 600. Bom, 600, complete a aproximação, torre em 1, 9, 8, 6, 12. 8, 6, obrigado, agora 600. Controle Salvador, trip 5490, solicita a liberação da restrição do nível 110 a 15 milhas. Está livre. Ciente, está livre da restrição 5490. Passarei 2230, autorizado. Se tiver questionamento, chame táxi. No 600, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 60 graus, 1-0 nós. Livre pouso, agora 600, pistão no 0. Controle Salvador, 1 de novembro, alfa, no através de Paripe, na proa da rotatória. Vocês reportam a rotatória de novembro, alfa. Pode repetir no Índio Nobel Alfa, não, entendeu? Aguarde ainda para chamar a torre. Gente, agora na Índio Nobel Alfa. Soru Lima Kilo X-Ray no ponto ideal de descida. Kilo X-Ray desce para 3.500 pés, que nega em Salvador no 017. Proa de Palito ou rotatório? Autorizado, rotatório. X-Ray. Tripe 5490, controle. 5490, na escuta. O centro informa que neste rumo não vai ser possível 170. Se eu solicitar 160 ou 180. 180. 80, então autorizado. Autorizado no 80, 35490. Solo Salvador Azul 4089, pronto para o táxi, alterna com 3:50, 100 a bordo. Azul 4089, autorizado, táxi da direita, ponto de espera da 10186, torre, e o ajuste é 1097. Ajustado no 0107, direita, ponto de espera pronto, torre, 1192, Azul 4089. Aguarde para chamar a torre. De novembro, Alfa, torre agora 1862. Tente Torre 1986, dúzia, Índio Novembro Alfa. Lima, Babaquina, número 2 para pouso na 17, reduz a 1509. 1050, pelo. Toma, Bruna rotatória. Índio Novembro Alfa, continue a aproximação, reposte a 3.6 da final da 17. Rotatória a 3.6 da final da 17, o Índio Novembro Alfa. Bruno 600 no sala 06, ele fez pela direita, chama sala, 1209. Direito, 1209, 600. 050, 320, Salvador. 50, 320, Salvador. O Passaredo 2230 está livre do táxi. Pelo Pátio Índia, ponto de espera da 10, 186, a torre. O ajuste é 1017, boa viagem, o Passaredo 2230. Pátio Índia para o posto de espera, 18.6, quando pronto, 1.017. Muito obrigado, bom trabalho. Solo Salvador, Bruno 600, tá na Alfa. Boa tarde. Boa tarde, Bruno 600, táxi pela Alfa. Chame antes da Juliette. Bom, antes da Juliette, 600. Lima, Papaquilo para sequência em de pouso, faça um 360 pela sua esquerda. Papaquilo vai seguir tráfego do 0 a 5 milhas, é um Charlie 150. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Serra Charlie Fox. Serra Charlie Fox, boa tarde, prossiga. Serra Charlie Fox, descida, passa 2, 1, 5. Autorizado pelo centro Recife, até o 90, destino é Alagoinha, Serra Delta, Uniforme, Fox. Alagoinha, gente, desça em condições visuais, o Serra Charlie Fox, só acho que não atrasa, igual a informar. 600. Vou informar, desce em condições visuais ao passar o 085, frequência livre. 085, condições visuais, livre frequência 085, Serra Califórnia. Ok, Romeu Bravo Oscar, autorizado, Ipiaú, o nível 200, prossegue na radial 247, até uma centena de milhas, após modificar as regras, prossegue visual no 065, decolagem da 17, curva à direita, subida coral, controle 120.8, a torre 186, 5142 no transponder, Romeu Bravo Oscar. Meu papo aqui no continue aproximação, reporte na curta final da 17. Informo o tráfego que o precede como número 1 é um Charlie 150, a 2.7 milhas da captura 17. Azul 4089, decolado 210, chame controle 1208. 208, controle azul 4089, bora. Bravo Oscar, chame a torre 18.6 para acionar, tem uma boa viagem. Igualmente. 4089, suba ao 360 em vigilância radar. 360, azul 4089. Romeu, Bravo Oscar. 754, boa tarde. Para Campina Grande, está autorizado Campina Grande 390, o nível. Via peso Luana 0 até Neuma. Após Neuma, direto Campina Grande. A decolagem é da 1-0 com curva esquerda, subida Fuca, transição Zibar. O controle 120 decimal 8, acione 5161. Voo 1754, autorizado Campina Grande, nível de voo 390, via rota plano de voo, conforme a fazer o 110 até Dilma, Dilma pós direto Campina Grande, saída Buca, Zipar, com curva esquerda após decolagem da 110, transporte 5161, controle 1208, comprou 1754. Correto, chame pronto no gate 8, o gol 1754. Tamara, grato. Salve Salvador, muito boa tarde, bilhete 6721, sente da Oscar, 330 para Fortaleza. Boa tarde, meu 721, autorizado, Fortaleza, o nível 330, via Pesulu 19, a decolagem da 10, curva à esquerda, após a subida Momo, transição Frote, controle 120, decimal 8, transponder 5160. Então autorizado 330 para Fortaleza, pela Pesulu 19, saída é Momo, Frote, decola da 10, primeiro curva pela esquerda, controle 1208, transponder 5160, objeto 6721. Correto, web 6721, e chame pronto no portão 4. Chame 6721. 15 manobras, temos uma aeronave agora a 3 milhas a final da 17. Sinal 3000, abaixado, travado, Lima, Papaquilo. Lima, Papaquilo, tráfego avistado, autorizado para uso pistão na 7, vento no 60 graus, 09 nós. Chame torre 118, decimal meia dúzia. Decimal 5490. 5490, chame Recife 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 550, pouso na 17, a sua esquerda não vai interferir com o seu pouso. Ok, continuando e aguardando. Ela mais vai pousar na 17, na 35, né? Fuca, após Fuca, Jamo, e após Jamo, VCT Aracaju. O controle é 120, decimal 8, acione 5162. Ok, nível 230 para Aracaju, decolando 10, Fuca, Jamo, direto. 20, decimal 8, 5162, é o 806. Tá correto, o 1806, chame pronto no gate 9. Tá no gate 6, senhor. Ah, tá no portão 612. 5240 com a indicada. Acelerando para 240, nossa. Ciente, tem condições de manter essa velocidade até próximo à duna? Será o primeiro, caso contrário será o número 5. Pode manter o 5240. Possibilidade com referências por onde TAP para o 5240? Negativo, vou ir para o Odiduna. Confirmado por Odiduna? Afirmativo. Por Odiduna da presente, 5240. Lima, Kilo, X-Ray, desça para 1.500 pés. Ajuste 1.0, 1.7. É, X-Ray. Só Romeu Bravo Oscar, autorizado táxi, reporte ingresso pista 17, atente para um Charlie 550, agora ingressando no faixa da BRT. Controle Salvador, trip 5490. Siga 5490. Felizmente, chamadas 12545, 1285, infrutíferas, senhor. Aguarde um minuto, então. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, pastor 20. Pastor 20, identifique e desça para o 050, chegada Mari. Identificou, descendo para o 050 na chegada Mari, pastor 20. Trip 5240, desça para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-7. 2000 pés com 1-0, 1-7, 5240. Senhor, trip 5490, tente novamente nessas frequências ou ainda 1-3365. Tentarei 12545, 12685 e alternada terceira em 3365, 5490. Salvador, boa tarde, da 35 a meia de Santa. Tá 3566, táxi via Alfa e chame a cidade Juliette. Alfa chama a cidade Juliette, 3566. Azul 4089, chame Recife, 125 decimal 1, alterne 13325. 251-13325, azul 4089. Lima Kilo X-ray, atinge meio de guiança, está visual, papito. Chame torre, 1-8, decimal 6 dúzia. É, isso aí. Torre Salvador, Papatango, Lima Kilo X-ray. Lima Kilo X-ray, continua em aproximação, reporte a 3 de vida final da 1-7. É, isso aí. Ok, temos um Airbus da companhia que vai ingressar agora na Juliette. Aguarde a reautorização para o pushback do TAN 3605. Lhe agradeço. O TAN 3566, ingresse na Juliette, o gate é o 01. Juliette do 01, TAN 3566. E o TAN 3605, informa o tráfego à retaguarda, Airbus da companhia. Assim que o tráfego livrar o eixo do procedimento do seu pushback, está autorizado em coordenação com a equipe de sola e chame táxi. TAN 3605. 060, Mari, identificou o voo no 325. Prole, Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar. Romeu, Bravo Oscar, suba o 200, sai da Coral, aqui de lance. Sobe 200 na Coral, Romeu, Bravo Oscar. Pode vá na Prole de Vitória de Conquista, 2230. 2230, afirmativo, da presente, autorizado. Conquista, obrigado. Salvador, boa tarde, o Papa Romeu, TAM Índia Bravo. TAM Índia Bravo, boa tarde, prossiga. O Índia Bravo no pátio 3, senhor, não está na aviação geral, a infraero já veio falar comigo, porém, estou fracionamento, vai manter um sobrevoo na Praia do Forte, se autorizado, o TAM Índia Bravo. Ok, o TAM Índia Bravo, após o sobrevoo na Praia do Forte, vai retornar para o heliponto em Rimar ou para Salvador? Vai em Rimar, senhor, notificado para em Rimar. Ok, tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Ok. então está autorizado Salvador em Rimar, com sobrevoo na Praia do Forte. É, mantém 500 pés na linha do litoral norte, seguindo o eixo do corredor forte. A decolagem será...